Eles foram tão

podes fechar. Há palavras que ferem. É tudo que quero. É Canal 1. Até sou capaz de traçar o sol e nas nuvens dormir. Tudo possível quando estás aqui. Só junto de ti eu consigo ser eu e ficar mais perto do céu. Só junto de ti é que eu sou o que sou. Mas fico mais perto. Se tu aqui estás, é maior que o mundo o poder que me dás. Só junto de ti eu consigo ser eu e ficar mais perto do céu. Só junto de ti é que eu sou o que sou. Mas fico mais perto do amor. Só junto de ti. Vou-me embora sem morada.